Te passar pelo que estou passando. Tente apagar este teu novo engano. Tente me amar, pois estou te amando. Baby, te amo, nem sei se te amo. Tente usar a roupa que estou usando. Tente esquecer em que ano estamos. Arranje um sangue, escreva num pano. Pérola negra, te amo, te amo. Rasgue a camisa, enxugue o meu pranto. Como prova de amor, mostre o teu novo canto. Escreva num quadro, em palavras gigantes. Pérola negra, te amo, te amo. Tente entender tudo mais sobre o sexo. Peça meu livro, querendo te empresto. Se entere da coisa, sem haver engano. Baby, te amo, nem sei se te amo. Bem que se quis, depois de tudo, ainda ser feliz. Mas já não há caminhos pra voltar. E o que é que a vida fez da nossa vida? E o que é que a gente não faz por amor? Mas tanto faz, já me esqueci de te esquecer, porque o teu desejo é o meu melhor prazer. E o meu destino é querer sempre mais. A minha estrada corre pro seu mar. Agora vem, tá perto, vem. Vem depressa, vem sem fim. Dentro de mim, eu quero sentir o teu corpo pesando sobre o meu. Vem, meu amor, vem pra mim, me abrace devagar. Me veja e me faz esquecer.